grave, tomando medidas para proteger cada pessoa, especialmente as mais vulneráveis. Todos os dias, a Rede Aparecida de Rádio transmite ao vivo a Santa Missa, direto do Santuário Nacional de Aparecida. Querido povo de Deus, bom dia. Venha celebrar a Eucaristia com a Padroeira do Brasil. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Santa Missa, direto do Santuário Nacional de Aparecida. Viva os romeiros de Nossa Senhora! De segunda a sábado, às 9 da manhã. E domingo, às 8 da manhã. Não dê ouvidos a ninguém. Usou a Orcedina, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Orcedina, Orcedina. A dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Orcedina, Orcedina. Orcedina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou a Orcedina, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Com os produtos da loja oficial do Santuário Nacional, você sempre terá perto de você uma lembrança produzida com todo carinho, direto da Casa da Mãe Aparecida. Seja para decorar o seu lar, vestir-se, compor seu espaço de oração ou presentear. Temos sempre uma opção para o devoto de Nossa Senhora Aparecida. Acesse já a12.com/loja ou ligue 12-3104-1200 e adquira sua lembrança de fé e devoção. Hotel Queiroz, apartamentos com ar-condicionado, TV de LED, frigobar, restaurante com self-service e estacionamento, Praça Nossa Senhora Aparecida, 222, ao lado da Basílica, em frente à Passarela da Fé. Fone 12-3105-1523. Você sabia que é a família dos devotos que mantém o Santuário Nacional? São mãos generosas de todo o Brasil que cuidam da Casa da Mãe Aparecida e ajudam a manter a infraestrutura e também as obras sociais, além de sustentar a Rádio e TV Aparecida e o portal A12.com. Venha para a família dos devotos, porque ser família é a nossa marca. Atenção, meu amigo e minha amiga, que é aposentado ou pensionista do INSS e também servidores públicos do governo de São Paulo e Federal SEAP. O dinheiro está difícil e você está cheio de contas para pagar, não é mesmo? Não se preocupe, a Universal Crédito vai ajudar. Ligue grátis 0800 025 1517. O crédito consignado da Universal Crédito é um direito garantido a todos os aposentados e pensionistas do INSS. Ligue 0800 025 1517 e consulte sua margem sem compromisso. E você nem precisa sair de casa para contratar. Ligue grátis e saiba como. 0800 025 1517. Mesmo que você já tenha empréstimos, a Universal Crédito tem uma solução para ajudar você. É rápido, é fácil, é seguro. 0800 025 1517. Universal Crédito. Rádio Aparecida. A seguir, na Rádio Aparecida, Corações em Sintonia. A Rádio Aparecida apresenta Corações em Sintonia. A esperança ouve o que a fé tem a dizer. Corações em Sintonia. Corações em Sintonia. Rádio Novela Especial em comemoração aos 70 anos da Rádio de Nossa Senhora. De setembro de 1951. Há 70 anos, nascia a Rádio Aparecida. Através de décadas, ela vem sendo a grande companhia de milhares de ouvintes, presente em todos os momentos e se tornando parte da memória dos amantes do rádio. Foram grandes alegrias, superações e, claro, muita fé. É nesse contexto que vamos conhecer a história de Lúcia, a jovem que nasceu no mesmo dia da inauguração da rádio e que lutará com todas as suas forças para ser feliz. Acompanhe agora o primeiro capítulo da sua nova radionovela Corações em Sintonia, de Angélica Cristiane e Tiago Matina, uma produção da Rádio Aparecida. São Paulo, dias atuais. Glória está em casa. Ela vive na capital e desfruta de uma vida feliz com seu marido e sua filha adolescente, Mariana, a única pessoa capaz de quebrar a tranquilidade de um dia como este. Mãe, deixa eu te contar. Na aula de hoje, a gente fez aquele teste vocacional que eu te falei, lembra? Então, acho que eu descobri o que eu quero pra minha carreira. Calma, Mariana. Respira. Que empolgada assim, você não vai ter nem fôlego pra contar. Vai, fala. Mãe, eu vou ser locutora de rádio. Legal, né? É uma profissão muito top. Imagina falar pra um monte de gente ouvir. Milhares, talvez, sei lá. Ah, que lindo, minha filha. Eu acho que tem tudo a ver com você, sabe? Que engraçado querer seguir essa profissão. Eu lembro direitinho que eu tinha que ligar o rádio, deixar bem baixinho pra você dormir quando era bebê. Você não vai lembrar. Ah, mas você, quando era maiorzinha, gravava sua própria voz no meu gravador antigo e escolhia as músicas que mais gostava pra dar de presente pras pessoas. Seu pai tem a fita que você deu pra ele até hoje. Que coisa, né, mãe? Eu nem lembrava disso tudo. Engraçado, eu sinto que é a coisa certa a fazer, sabe? É como se fosse um chamado, uma vocação. Eu amo muito rádio. Nossa, você fala com um carinho tão grande do rádio. E isso só pode ser de sangue. Como eu nunca reparei nisso antes, você fala de rádio igualzinho à sua avó. A vovó? Eu sei que ela gosta de rádio, mas eu não conheço os detalhes. A sua avó? Menina, a dona Lúcia respira rádio. Ah, você tem que conversar com ela sobre isso quando formos pro interior. Ela tem uma relação de amor com a Rádio Aparecida. Ai, que legal! Eu adoro a Rádio Aparecida. É da mesma cidade da vovó, né? É sim. Você sabia que a sua avó e a Rádio Aparecida nasceram no mesmo dia? Ah, não brinca, mãe. Até arrepiei agora que você falou. Nossa, me conta tudo, por favor, eu adorei. Deixa eu sentar pertinho de você. O ano era 1951. No dia 8 de setembro, seu bisavô Agenor estava desesperado na sala, enquanto sua bisavó se encontrava em trabalho de parto lá no quarto, acompanhada pela parteira. Cidade de Aparecida, 8 de setembro de 1951. Meu Deus do céu, isso tá demorando muito. Será que isso é normal? Eu não sei como que é, eu sou pai de primeira viagem. Será que a Inês tá sofrendo muito lá, meu Deus? É, e o tratante do meu irmão disse que viria aqui fazer companhia. E não veio nada, né? Não dá pra contar com ele mesmo, né? E aí, Agenor? É menino ou menina? Ah, Pedro, pelo amor de Deus. Ó, você já me disse que veio me dar aqui apoio moral. Eu já estou sem unha de nervosismo. E você aí fica perguntando se já nasceu. Ah, calma, meu irmão. É assim mesmo. Demora um pouco. Esses gritos aí fazem parte. Deve tá tudo bem. Ah, Deus te ouça, viu? Deus te ouça. Ô, Agenor, olha só. Pra acalmar os ânimos, vamos ligar o rádio? Disseram que a Rádio Aparecida vai inaugurar hoje. Você ouviu falar? E cadê o rádio? Vamos ver aqui? Ah, Pedro, você tá de brincadeira, né? A minha esposa dando a luz e você querendo ouvir música? Mas você gosta, Agenor. Não tava na expectativa da rádio estrear também? Você não lembra? Eu sei, mas é que eu estou nervoso, Pedro. E qual que era a frequência mesmo? Minha nossa, Pedro, minha nossa senhora. Eu não lembro nem o meu nome de tanto nervosismo. Como será que tá a Inês lá no quarto, Pedro? Eu já tentei ir até lá, mas me expulsaram. Disseram que eu estou mais nervoso do que a mãe do bebê. Dona Inês, e agora? A senhora vai ter que fazer muita força pro seu bebê nascer. Confie em Deus. Aí vai, Dona Inês. Força, força. Estamos apresentando Corações em Sintonia. Corações em Sintonia. De segunda a sábado, às 7 da manhã, você começa o dia bem informado com a primeira edição do Notícias em 30. E de segunda a sexta, no final da tarde, às 5h30, você encerra o seu dia com os principais fatos do Brasil e do mundo na segunda edição do Notícias em 30. De segunda a sábado, às 7 da manhã, e de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na Rede Aparecida de Rádio. Muitas empresas realizam perícia veicular, mas somente a Terceira Visão proporciona seriedade nos resultados, confiança e credibilidade na realização de perícia veicular. Perícias realizadas por profissionais credenciados e comprovadas com laudo pericial e fotos digitais. Não se deixe levar. Credibilidade e confiança não se compra, se conquista. Terceira Visão, em Guará, fone 3133-4040. Lorena 3157-4040. Cruzeiro 3145-1440. Voltamos a apresentar Corações em Sintonia. Corações em Sintonia. Dona Inês, e agora? A senhora vai ter que fazer muita força pro seu bebê nascer. Confie em Deus. Aí vai, Dona Inês. Força, força. Na sala, Agenor ouve os gritos e ora a Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Ajuda minha esposa neste momento com a sua luz, minha Nossa Senhora. Ajuda pro nosso bebê nascer com saúde, como nasceu seu filho Jesus. Vamos, Dona Inês. Eu sei que não é fácil, mas o bebê precisa da senhora. Força pro bebê nascer. Vamos, tenha fé. Força! Mãezinha do céu! Nossa Senhora, me abençoa nessa hora. Eu confio na sua proteção. Me protege e me ajuda a dar a luz. Vamos, Dona Inês. Está dando trabalho, mas está tudo bem. Vamos com fé, que vai nascer. Pedro, que estava distraído procurando a rádio, diz com animação: Achei! Achei a Rádio Aparecida. Neste momento, ouve-se as primeiras palavras transmitidas pela rádio, ditas pelo padre Daniel Marti. Viva Cristo Rei! Salve Maria! Nasceu, Pedro! Nasceu! Olha lá, Pedro! Nasceu, Pedro! Nasceu! Seu Genoa, venha ver o seu bebê. Oi, meu amor. Você tá bem? Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Meu amor, essa é a Lúcia Aparecida, nosso bem mais precioso, guiada pela mãe de Jesus. Bem-vinda, minha filha. O mundo é mais bonito porque você chegou, viu? Nasceram a rádio e a sua avó. Nossa, mãe, me emocionei ouvindo essa história. Não é à toa que a vovó tem essa ligação, né? E isso é só o começo, viu, filha? Você não sabe o que sua avó passou na vida. É um acontecimento atrás do outro. Ela é uma pessoa sacudida, você sabe, né? Eu adoro a vovó. Eu quero saber mais. conta, vai, mãe, por favor. Pois então, se ajeita, porque a próxima história é muito boa. Você sabe que seus bisavós sempre foram um casal adorável, não é? Eles tinham uma vida tranquila e cuidavam da sua avó Lúcia com muito carinho. Mas um belo dia... No próximo capítulo, conheça a pequena Lúcia e seus pais. Um grande desafio se apresentará, colocando a fé da família à prova. Você tem um encontro marcado com a sua radionovela Corações em Sintonia. A esperança ouve o que a fé tem a dizer. A Rádio Aparecida apresentou Corações em Sintonia. Corações em Sintonia. A esperança ouve o que a fé tem a dizer. Corações em Sintonia. Roteiro de Angélica Cristiane e Tiago Batina, em comemoração aos 70 anos da Rádio Aparecida. Corações em Sintonia. Oferecimento. Terceira visão, perícia veicular. Credibilidade e confiança não se compra, se conquista. Guará, 31-33-40-40. Lorena, 31-57-40-40. E Cruzeiro, 31-45-14-40. Comece o seu dia de maneira leve e descontraída com o programa Bom Dia em Família. Evangelização, informação e boa música. E sempre com a sua participação. Bom Dia em Família. Bom Dia em Família. De segunda a sábado, 7:30 da manhã. Pela Rede Aparecida de Rádio e pelas mídias digitais. Família dos Devotos, mais perto de você. Motobras é a marca de rádios fabricados com técnica apurada e componentes especiais para maior durabilidade e melhor sintonia. Conheça o rádio relógio com memória para 10 emissoras de AM, 10 de FM e alarme duplo. O rádio relógio Motobras é fabricado no Brasil. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. Motobras, a arte de fazer rádios com qualidade. Madeireira e Serraria Pinhal. Madeiras para construção, vigas, caibros, tábuas e sarrafos, eucalipto tratado para mourões, postes e colunas, deck tratado, forros e guarnições. Matéria-prima ecológica que, aliada à tecnologia, maximiza a qualidade final do produto. Qualidade, preço e condições especiais é o nosso forte. Faça uma visita e confira. Madeireira e Serraria Pinhal. Sustentabilidade para a sua obra. Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 51, Lorena. 31855121. Visite a Casa da Mãe Aparecida e hospede-se com total segurança no Hotel Santo Afonso. Quartos confortáveis com TV, ar-condicionado, frigobar, elevador e um delicioso café da manhã. Ligue agora 12-3311-2100 ou mande um WhatsApp para 12-99667-7415 e faça sua reserva. Hotel Santo Afonso, Rua Joaquina Prado, 389, Ponte Alta, Aparecida, em frente à passarela de acesso ao Santuário Nacional. Dores nas costas, dificuldade para sentar, deitar, levantar, sensação de desconforto ao urinar. Você fica irritado e mal-humorado? Tudo isso podem ser sintomas de que as vias urinárias estão precisando de um antisséptico eficaz. Tome pílulas Delucen e volte a viver feliz e bem-humorado. As vias urinárias sempre funcionam bem com pílulas Delucen. Para tudo ficar bem, pílulas Delucen, antissépticas das vias urinárias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, sou o irmão Joaquim Barbosa, missionário redentorista. Nossa família redentorista é formada por missionários, padres e irmãos dispostos a anunciar o evangelho de Jesus a todos os povos. Fazemos isso através das missões populares, de obras sociais e dos meios de comunicação. Estamos também em santuários e paróquias. Queremos contar com você nesta jornada. Seja um missionário redentorista. Entre em contato conosco pelo site a12.com/vocacional. Está sendo procurado pelo Tribunal Interdiocesano de Aparecida o senhor Clayton de Oliveira, filho de Lair de Oliveira e Vera Lúcia Marcelino Oliveira, nascido no dia 29 de outubro de 1976, em Taubaté, São Paulo. Assunto de seu exclusivo interesse. Junto ao Tribunal Interdiocesano de Aparecida, a Rua Barão do Rio Branco, 412, próximo à Santa Casa de Aparecida. Fone 12-3105-2813. De terça a sexta, das 8 às 12 horas. Na Rádio Aparecida, agora 3 horas e 37 minutos. Muitas empresas realizam perícia veicular, mas somente a Terceira Visão proporciona seriedade nos resultados, confiança e credibilidade na realização da perícia veicular. Perícia realizada com profissionais credenciados e comprovadas por laudo pericial e fotos digitais. Não deixe de levar credibilidade, confiança, não se compara, viu? Se conquista Terceira Visão em Guaratinguetá, 3133-4040. Lorena, 3157-4040. E em Cruzeiro, 3145-1440. A seguir na Rádio Aparecida, playlist 104. Oferecimento: dor de ouvido tem remédio. Auricedina e loja oficial do Santuário Nacional. Da casa da mãe para sua casa. A partir de agora, na Rádio Aparecida, você confere as melhores músicas da nossa programação e também as nossas dicas para o seu dia a dia. Está começando na Rádio Aparecida, Playlist 104. Playlist 104. Muito boa tarde para você. Está no ar nosso Playlist 104 na Rádio Aparecida. A partir desse momento, você confere as melhores músicas nacionais e internacionais da nossa programação. Eu sou Evandro Luiz, faço companhia até às 5h30 da tarde, trazendo as melhores músicas nacionais para você no nosso Playlist 104. É um prazer estar com você mais uma vez aqui pelas ondas da Rádio de Nossa Senhora. A direção é do Padre Inácio Medeiros e Padre Mauro Vilela. Coordenação Edson Almeida. Produção Paula Castro e Pietra Guimarães. Hoje estamos na segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Para começarmos muito bem nosso Playlist 104, tem músicas bonitas para você, como essa, por exemplo, de Minatwork.